mas sigo pensando em ti. Tivemos uma noite de amor, tão linda como as em Paris. Sei que não era coisa séria, você jogou na minha cara. Não, eu não fui tão forte, me senti apaixonado, amor. Ainda não perdi o jogo. Não duvide dos momentos em que eu te abraçava, as rosas, chocolates e o champanhe que a gente brindou. Agora quero de novo. Você me ama, eu sei. Apaixonado, amor, ainda não perdi o jogo. Não duvide dos momentos em que eu te abraçava, as rosas, chocolates e o champanhe que a gente brindou. Agora quero de novo. Você me ama, eu sei. Produzindo os melhores CDs do Pará!